Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria, antes de tudo, fazer umas observações sobre o caso aí do Alvim. Tudo que eu escrevi do Alvim foi para preservá-lo da injusta acusação de nazista, porque, obviamente, a coisa toda foi montada para dar a ele uma impressão, uma aparência de nazista e estender essa aparência a todo o governo Bolsonaro. É claro que foi isso, e é claro que quem enxertou aquela frase parafraseado do Goebbels no discurso dele, foi algum funcionário comum no petista ali dentro. Mas o Alvim foi trouxa demais, ele não entendeu a minha intenção, ele achou que eu o estava criticando, quando eu estava apenas, vamos dizer, entre acusá-lo de nazista e acusá-lo de trouxa, prefiro acusá-lo de trouxa, seria a defesa dele, falar, me fizeram de trouxa, seria a defesa natural. Ele então, para não reconhecer que foi feito de trouxa, preferiu endossar o sentido da frase. Falou, bom, então aí não dá mais para conversar, quer dizer, a trouxice passou do limite do razoável, né? Eu ainda insisto, ele de nazista não tem nada, mas ele em matéria de trouxa, ele realmente caprichou, provando que de fato não estava qualificado para um cargo dessa altura, tá certo? Porque é um sujeito que ocupa um cargo desse, Secretaria Nacional de Cultura, bom, ele tem que ter algum traquejo, alguma esperteza para perceber o que os funcionários estão fazendo com ele. Na verdade, eu já vi vários casos de ministros serem derrubados por funcionários de carreira. A coisa mais óbvia do mundo é que quem manda na repartição pública não é o funcionário nomeado, é o funcionário de carreira que está lá há 20 ou 30 anos. No Brasil, precisa explicar até isto. Quer dizer, as pessoas já acham que vão tomar conta do Estado porque foram nomeadas para esse ou aquele posto. Chega lá os funcionários de carreira, experientes, fazem o cara de idiota, puxa-lhe o tapete e ele nem percebe nada do que aconteceu. Né? Ora, nós sabemos que toda a nossa direita é imediatista e oportunista, ela só pensa na coisa imediata, nunca pensa no trabalho de longo prazo, e a esquerda, ao contrário, faz as coisas com longo prazo, às vezes de meio século ou mais. Não é isso? Por exemplo, eu me lembro que nos anos 60 e 70, o Partido Comunista incentivava os seus membros a entrarem em tudo quanto é concurso público para ocupar vagas no funcionalismo público. Vagas modestas, de escrevente até de office boy. Tá entendendo? Por quê? Porque dali 30 anos essas pessoas estariam nos cargos mais altos. É assim que o partido pensa. Por exemplo, eu lembro quando aqueles idiotas do governo militar, idiotas, todos eles, Castelo Branco, Geisel, Médici, todos eles, idiotas, criaram a disciplina de educação moral e cívica, achando que isso ia doutrinar as crianças. O que fez o partido? Mandou todos os seus membros ocupar as vagas de professor de educação moral e cívica, e assim eles fizeram. Não é só o partido, as outras organizações de esquerda também. Ó, eu tenho a testemunha direta aqui, a Roxane. A Roxane, na época, estava na esquerda trotskista e ela foi obedecer a sugestão, foi direto, foi tratar de ocupar o posto e foi professor de educação moral e cívica, botando lá umas minhocas marxistas na cabeça dos meninos. Então, é assim que se faz, gente. Não é você chegando, agora eu sou ministro. Não, agora eu sou office boy da repartição, daqui 30 anos serei ministro, né? Eu lembro, assim, quando eu li as memórias do Garcilano Ramos, tinha uma cena magistral em que o carcereiro tratava ele super bem, né? E daí um dia ele perguntou, mas escuta, mas eu estou aqui ferrado, não sou ninguém, por que o senhor fica me tratando bem desse jeito? Ele falou, eu sei lá se amanhã o senhor vai ser ministro. Então, esse pessoal comunista pensa realmente a longo prazo. E a turma da direita não pensa de jeito nenhum. Tanto que até hoje não fizeram um trabalho sério de pesquisa sobre o controle e a censura exercida pelos comunistas sobre universidade, meio teatral, mídia, durante meio século. Durante meio século os comunistas excluíram todas as vozes discordantes, censuraram tudo, uma censura assim imensamente mais vasta e mais opressiva do que tudo que a ditadura possa ter feito. E até hoje, quem tem fama de ter sido vitiminha da censura são eles. Né? E o pessoal da Escola Sem Partido ainda reforça esta fama, propondo um projeto de lei para não deixar os caras doutrinar as crianças. Falam, pô, o que é isso, porra? Hã? Agora, seguinte, gente, vou ser sincero com vocês, eu não sou nenhum gênio, eu não sou, muito menos sou infalível, eu não sou um profeta divino, mas escuta, eu estudo esta merda faz 50 anos ou mais, né? Eu estou com 72, mas, na verdade, medida certa, 54 anos eu estou estudando esse negócio. Né? Então, quem quer saber alguma coisa sobre guerra cultural deveria perguntar para mim. E não é fazer coisa que ele aprendeu ontem com o Rodrigo Cocô, o Marco Antônio Vio ou qualquer outro idiota do mesmo naipe. Né? Não há, no nosso Congresso não tem uma única pessoa preparada para tratar desse assunto. Os melhores que são os meninos do Instituto Borborema, que não são ministros de nada, não são funcionários públicos, eles estão apenas começando, gente. Eu disse para vocês, esse negócio de luta cultural é 30 anos, no mínimo. Né? E eu digo, sabe quando quando começamos 30 anos? Agora começou. A hora que eu ouvi as conferências dos meninos do Instituto Borborema, eu falo, agora começou a briga. Por quê? Eles têm nível cognitivo suficiente para ferrar com os comunistas. Os outros não têm. Rodrigo Cocô não tem. Marco Antônio Vio não tem. Rodrigo Sinotti não tem. Os outros todos que estão falando não tem. Eu escrevi o artigo, escrevi antes de falar. Lá está o roteiro de estudos que o neguinho precisa seguir para poder sair falando de marxismo. Né? Ora, assim como eu fiz esse roteiro para o pessoal da direita aprender marxismo, né? Eu fiz um roteiro anos atrás para o pessoal da esquerda aprender o que é o pensamento da direita. Por quê? Aqueles presunçosos, vagabundos, né? Canalhas, vigaristas, publicaram o tal Dicionário Crítico do Pensamento da Direita. Está aí o livro, deixa eu mostrar aqui. É? Dicionário Crítico do Pensamento da Direita, onde eles mostraram total desconhecimento do pensamento da direita. Como é possível um sujeito fazer um dicionário de um assunto que ele desconhece? Só no Brasil isso pode acontecer. Aqueles cento e tantos autores disso deveriam estar na cadeia, porque isso é estelionato. É? No entanto, alguém da direita se mexeu para acionar judicialmente os autores dessa porcaria? É? Claro que não. Né? Além disso, esse livro é um treco cômico, porque é o único livro que é dedicado a um dos seus autores, que é o Leandro Conde. Eu nunca vi uma palhaçada dessa na minha vida. Né? Aqui, ó. Dedicado a fulaninha de tal e Leandro Conde. Está lá, o Leandro Conde é um dos autores. Olha como é possível um treco desse. Né? Então, ele citava aqui, na verdade, apenas seis, se é que eu me lembro bem, seis autores direitistas, entre os quais dois nazistas. Né? E os autores importantes, né? Tipo Roger Scruton, né? O Leo Strauss, etc., estão todos ausentes. Até o David Horowitz, estavam todos ausentes. Isso significa o seguinte, a turma da esquerda não entendia nada do pensamento direito, sabia nada, imaginava o pensamento direito à medida da sua fantasia. E vendia isso para os alunos nas universidades e vender para o público em geral através desta fraude monstruosa, né? Criminosa. Né? Muito bem. Depois disso, alguns caras da esquerda começaram a ler os meus artigos. Os artigos apenas, os livros não leem. Tá certo? E se tocaram de que estava faltando algo. Então, as gerações mais novas começaram a ler alguns dos autores que eu recomendava. Jamais dizem que, jamais me citam, claro. Então apareceu, entre outros, esse menininho que faz um negócio chamado Orientação Marxista e está lá, ele leu alguns livros que eu recomendei. Não é isso? Só que, em vez de... Veja, é o que eu escrevi outro dia. A falsidade do marxismo, dos marxistas, não está tanto nas suas ideias, está no seu modo de ser, na sua existência. Eles são falsos porque vivem uma vida baseada em falsidade. Tudo neles é falso. Tudo! Não é uma ideia ou outra. Uma ideia ou outra pode até estar certa, mas isso não impede que o conjunto seja falso. Então, o que esse pessoal fez? Em vez de perceber que estava sendo educado por uma corja de vigaristas e abandonar esta merda toda, não, decidiram usar o material que liam dos livros que eu recomendei para recauchutar um pouco o marxismo e melhorar a aparência do negócio. É isso que esse menino faz. Quer dizer, isso é uma desonestidade tão profunda, né, que não é uma desonestidade intelectual. Não, isso não é desonestidade intelectual, isso é desonestidade existencial, real, material. Né? Ora, também, eu até elogiei ele pela surra que ele deu no Rodrigo Cocô e no Marco Antônio Vio, o que não é um mérito extraordinário, porque são dois idiotas mesmo, dois incapazes, tá certo? Que não tem capacidade para ser professor de ginásio. O Marco Antônio Vila pode ser professor de ginásio de História do Brasil. No resto, ele não pode dar palpite de mais nada, né? E o Rodrigo Cocô nem isso, tá certo? Então, elogiei o menino por ter dado lá uma surra neles, mas disse, mas que ele estava, mostrava uma incultura ao imaginar que ele pode corrigir o curso da história marxista, o curso das ações marxistas no mundo, remetendo de volta aos textos de Marx. Porque eu digo, o marxismo não é assim uma fórmula doutrinária criada por Marx, mas ele é um processo, ele é a praxis. E Marx coloca a praxis acima de tudo, ele próprio. Ele diz, os filósofos se limitaram a interpretar o mundo, agora nós temos que transformá-lo. Ora, é impossível que no processo de transformação do mundo o próprio marxismo não seja transformado. A não ser que nós admitamos a hipótese de que o marxismo não é um acontecimento histórico, e sim uma forma platônica que paira acima das mudanças temporais. E o que o menino faz é isso, ele pega o marxismo, admite como se fosse uma forma pura, né, sobre a qual a praxis não exerce autoridade alguma. Quando o próprio Marx deu contra a autoridade, a praxis tem mais autoridade sobre a obra dele do que ele mesmo. Isso quer dizer, a interpretação do marxismo não depende de Marx e nem da pureza da leitura dos textos, mas depende do curso histórico da praxis. É por isso que todas as tendências que apareceram ao longo da história do marxismo, todas elas estavam em germe, de algum modo, nas obras de Marx. Mas não adianta alegar o texto de Marx para dizer, olha, você foi infiel a Marx. Por quê? Marx não apresenta as suas obras como se fosse um texto sacro. No cristianismo você tem um texto sacro, que é o texto dos evangelhos. Né? Então, o que diverge do texto sacro está errado. Ao longo dos séculos aparecem muitas doutrinas que se dizem cristãs, mas divergem da revelação originária. Então o que a igreja faz? A igreja as condena como heréticas. Quer dizer, você está dizendo o contrário do que disse o apóstolo Paulo, né? ou do que disse... do que disseram os evangelistas, então você está errado. Ora, os textos de Marx não são para o marxismo o texto sacro, ao qual todo o movimento tem de ser fiel. Ele é apenas o texto inaugural de um movimento que o próprio Marx criou. Se você perguntar, o que é a obra de Marx? São os escritos de Marx? Não, a obra de Marx são os escritos de Marx, e é o Partido Comunista, foi ele que criou. Já havia um partido, mas ele o modificou e deu um novo impulso. Então, o movimento comunista, tal como nós o conhecemos, foi a criação de Marx. O movimento comunista é obra de Marx, não é só o texto. Né? É preciso ser muito burro para não perceber isso. Daí o menino alega o quê? Ora, ao longo da história, houve muitas interpretações diferentes do platonismo, o que não significa que nós não devemos nos reportar aos textos originais de Platão. Ele já aprendeu a ser vigarista, né? Primeiro que eu não disse que nós não devemos consultar o texto de Marx. Eu disse que eles não têm autoridade sobre a praxis, que a praxis tem mais autoridade do que ele, porque a praxis foi inventada, criada pelo próprio Marx. A praxis é obra de Marx, mais até do que os textos. Porque o texto ele escreveu num momento e depois parou. Cada texto, quando chega no ponto final, ele acabou de escrever aquele texto. E a praxis dele continua até o fim, até o último dia da sua vida. Então, eu não estou dizendo que não se deve consultar os textos de Marx. Eu disse apenas que a praxis tem uma autoridade maior. E que, se aparecem divergências e contradições na praxis, é porque essas contradições já estão na origem, já estão no próprio Marx. Eu lhes dou um exemplo claríssimo. A tal da dialética da natureza. Se tudo que interessa no mundo é material, o processo histórico é material, o capitalismo é material, o socialismo, tudo é material. Então, a dialética é material? O que significa materialismo dialético? Hã? Significa o processo dialético em si mesmo é material. A tese, a antítese e a síntese são materiais. Portanto, das duas, uma. Ou existe uma dialética da natureza, ou seja, a própria matéria é dialética em si, ou então a dialética é apenas uma figura de linguagem. E materialismo dialético é uma figura de linguagem, não significa nada. Só tem essas duas coisas. O Engels apostou na primeira possibilidade e escreveu a dialética da natureza. Mostrou assim, por exemplo, a semente é a tese, a terra é a antítese, a planta é a síntese. Coisa assim desse tipo. Ora, nenhum marxista sério aceitou isso aí. Mas isso faz parte, a dialética da natureza faz parte do corpus marxista, faz parte da praxis. E este momento dialético da dialética da natureza faz parte do marxismo. É uma contradição que está dentro do próprio marxismo. E assim como tem muitas outras, está certo? Mas o Mineiro evidentemente deu à minha frase uma interpretação imbecil, que está do nível dele, não no meu. Diz, porque existem divergências, então não se deve consultar o texto originário. É uma interpretação idiota. Né? E o paralelo que faz com o platonismo é mais idiota ainda. Chega a ser desrespeitoso, não comigo, desrespeitoso com a inteligência humana. Por quê? É o seguinte, Platão fundou algum partido? Platão criou alguma praxis? Platão treinou gerações de militantes para realizar a praxis platônica e criasse o Império Platônico Mundial? Ele nunca fez isso. Ao contrário, Platão se dedicou à filosofia porque na juventude ele queria se dedicar à ação política e a experiência dele na ação política decepcionou com a política e daí ele foi se dedicar à filosofia. Marx fez o contrário, ele estudou filosofia e depois disse os filósofos se limitaram a interpretar o mundo, mas o que interessa é transformá-lo. E ele dedica o resto da sua vida à transformação do mundo. Os escritos puramente filosóficos de Marx são pouquíssimos. A maior parte é economia e política mesmo. E, sobretudo, você vê ali a ação dele como chefe do movimento, como líder do movimento comunista. Então, ele deu, evidentemente, mais importância à praxis. Então, ele fez o trajeto dele é o inverso do trajeto de Platão. Platão se desilude com a política e vai para a filosofia. Marx se desilude com a filosofia e vai para a política. E como é que esse menino veio fazer esse paralelo? Então, já aprendeu a ser vigaristinha, né? Estava indo bem, né? Começou a estudar o que o Olavo mandou estudar, começou a ler os livros que o Olavo recomendou, estava até ficando inteligente. Mas daí que eu já começo com essa palhaçada. É assim, tudo no Brasil é assim. Eu ouvi depoimentos de professores, eu não lembro mais onde eu vi isso. Professores estrangeiros que diziam, os meninos brasileiros aos 7 anos são inteligentíssimos, quando chegam aos 14 já ficaram idiotas. Quem é que faz isso com eles? É o sistema de ensino, evidentemente. E este menino metido no meio marxista brasileiro, ele não entende sequer que marxismo é genocídio, porque Marx, desde o início, afirma a absoluta necessidade da violência na Revolução. E diz até, comenta até que a Revolução implicará a extinção de vários povos inferiores. Ele diz isso claramente. Tem um livro do senhor chamado Weil, que se chama Marx Racist. Tem que ler esse livro, né? E ele parte do princípio de que dizer que Marx é racista é um absurdo. Por que absurdo? Para você contestar isso, você tem que contestar um livro inteiro com todos os documentos. Você fez isso? Não. Então não me enche o saco, porra. Eu não lembro o primeiro nome do Weil. É Weil com Y. W-E-Y-L. Não lembro o primeiro nome, se é David, o que, que é. Mas é um livro bem conhecido. Então, outra coisa, Marx, quando falava do seu genro, Paul Lafargue, falava assim, esse negro pernóstico. Se falasse isso hoje, todo mundo ia carimbar de racista. Não é isso? Então, dizer que Marx é racista, não há nada de especial. Outra coisa, ele identificava o judeu com a exploração capitalista. Quer dizer, o argumento dele contra os judeus era um argumento de tipo econômico, mas não deixa de ser uma condenação feita a toda uma comunidade racial. Então você diz, o racismo dele não é racial, é econômico. Não, o motivo é econômico, mas o acusado é uma raça. É só raciocinar um pouquinho. Outra coisa, no século XIX ser racista não era grande novidade. Praticamente todo mundo era racista. Tá certo? E se fala, e antissemita? Praticamente todo mundo era antissemita, a começar pelo Kant. Kant, Hegel, todos eles. Era moda. De maneira que, num autor daquela época, ser antissemita não significa nem um sinal de miolo mole, era apenas estar seguindo uma moda que não foi questionada. Quando foi questionada, só começou a ser questionada depois que os caras viram as consequências materiais do antissemitismo. Quer dizer, um homem vem e mata milhões de judeus e fala, opa, esse negócio de falar mal do judeu é perigoso, mesmo que a sua intenção não seja essa. Não é isso? Então, por exemplo, o chefe do fascismo francês, Charles Maurras, falou muito mal de judeu, mas ele desaprovou a violência judaica desde o primeiro momento. O nosso Plínio Salgado, isso é um pouco miolo mole, coitado, mas ele foi uma das primeiras pessoas a protestar contra a matança de judeus na Alemanha. Escreveu para o Führer. Veja a ingenuidade do cara, né? Mas chegou, chegou uma carta aqui de um coitado do Terceiro Mundo. Se o Hitler ia ler, agora estou preocupado, o Plínio Salgado não aprova o que eu estou fazendo. Coitadinho do Plínio Salgado. Mas você vê que era um homem bom, ele era cristão, tá certo? Tem outros caras também. Vários outros fascistas brasileiros jamais falam nada contra judeu. Não é isso? Então, isso tudo pode acontecer. Mas no século XIX, não tinha havido nazismo ainda. E não tinha havido matança de judeus em massa. Se você falar, mas e a Inquisição? Fala, a Inquisição jamais perseguiu judeu, gente. A Inquisição só processava católicos. A Inquisição era um órgão interno da igreja. Se você não é católico, você está livre da Inquisição, porra. É? E existem decretos papais, dizendo, os judeus devem ser deixados do seu canto, cultivando os seus costumes ancestrais. E os católicos têm a obrigação de protegê-los. Tem bula papal dizendo isso. Tanto que o lugar mais seguro na Europa para os judeus era Roma. Perseguindo qualquer lugar, nego ia para Roma, porque sabe lá, está sob a proteção do Papa. Então, tem que estudar os negócios. Peguem essas atas do Congresso, L'Inquisizione, que foi promovida pelo Papa João Paulo II, chamou historiadores do mundo inteiro, historiadores de todas as orientações possíveis. O negócio é de cair de costas. As famosas máquinas de tortura de Inquisição jamais existiram. Tudo isso foi inventado com um livro de autor protestante escrito em 1500 e pouco. O cara inventou, esqueci o nome do autor, o cara inventou tudo isso e as gerações seguintes aceitaram. E continuou repetindo até hoje. Tem cinema, filmes de Hollywood que faz essas coisas, mostra lá as máquinas de tortura, um negócio horroroso. Tudo isso é invencionice. Se você pegar assim, a Inquisição Espanhola matou um total de 20 mil pessoas ao longo de 400 anos em duas dúzias de países. Quanto é isso, hein? Por país e por ano. É menos do que qualquer democracia moderna mata. Então, essas lendas urbanas que são muito utilizadas por partidos políticos, vocês nunca podem aceitar, gente. A gente não deve ficar desconfiando de todo mundo, partido por isso, todo mundo é vigarista, mentiroso, filho da puta, tudo é conspiração. Claro que não. Claro que as coisas não são assim. Mas também não deve ficar aceitando qualquer coisa. Veja, se o conteúdo da crença é um negócio acusador contra alguém, você tem que pensar duas vezes, né, e ver se aquilo aconteceu realmente. Se você tem os documentos. Olha, no caso da Inquisição, você sabe quando o pessoal começou a examinar as atas de processos inquisitoriais? Né? Na década de 50 do século XX. Foi a primeira vez que leram essas coisas. Quer dizer, todo mundo escreveu um livro sobre a Inquisição antes. Escreveu muito de orelhado. Você podia ter indícios externos, circunstanciais, mas a substância do processo eu não tinha. E essas atas são preciosas porque os inquisidores tinham mania de anotar tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. O negócio era enormemente minucioso. Você sabe praticamente cada frase que se falou durante o processo. Então, só começaram a examinar, né? Liderados por um historiador judeu, Henry Kamen, né, que escreveu um livro, Spanish Inquisition, que é uma obra-prima, vocês têm que ler. Onde ele chegou e falou, olha, aqueles homens da Inquisição eram muito honestos, muito criteriosos, eles não queriam prejudicar ninguém. Na maior parte dos casos, eles simplesmente rejeitavam as acusações, nem levavam adiante. E outra coisa, nunca existiu um órgão chamado Inquisição. Inquisição não é o nome de uma entidade, porra. Inquisição é o nome do processo. Hã? Quer dizer, a Inquisição matou não sei o quê, como se fosse uma entidade. É tão absurdo quanto você quer dizer, olha, uma tal de entidade chamada processo prendeu todo mundo. É absurdo assim. Então, assim, a Inquisição nunca existiu. Só este canalha vigarista, Júlio Severo, que vive escondido por boas razões, continua espalhando isso. 24 horas por dia. Daí quando eu digo essas coisas que eu tirei de uma ata de congresso científico, ele diz que eu estou defendendo a Inquisição. Eu falo, como defendendo a Inquisição? A Inquisição, eu não posso defender uma entidade que não existiu. Eu estou dizendo simplesmente que você dizer a Inquisição matou não sei o quê, é uma metonímia. Você está usando o nome, vamos dizer, de um conjunto de ações como se fosse o nome de uma entidade. Isso é metonímia. Eu já expliquei para vocês mil vezes o dano que o pensamento metonímico tem criado no mundo. Talvez o maior instrumento da imbecilidade humana seja o pensamento metonímico. Não que a metonímia seja inútil ou prejudicial, não, ao contrário, é útil, desde que você saiba que é metonímia e que não é uma coisa literal. Mas hoje em dia, quem sabe isso? Esse pessoal que foi educado nos sócios costumes divinos não sabe. E este é o grande problema. Vejam você, durante a maior parte da história humana, se entendia que um homem culto é um sujeito que tem uma informação suficiente sobre a literatura, a história e a ciência, tudo junto. Não é isso? Foi só na modernidade, a partir de Napoleão Bonaparte, que se criaram as tais das duas culturas, a cultura das letras e das ciências. E quem vai para a ciência não precisa das letras e vice-versa. O que é, evidentemente, uma estupidez. Não é isso? É uma estupidez pela seguinte razão. Quando você pega a distinção do trivium e do quadrivium, quer dizer, o trivium são as matérias que lidam com a linguagem e o quadrivium as matérias que lidam com as matemáticas, você não pode esquecer que nenhuma dessas duas lida com coisas materiais. A linguagem não é material e os números não são material. A matemática não é material. Então, são instrumentos e formas que você usa para apreender e discorrer a respeito da realidade. Não é isso? Mas os instrumentos não se confundem com as coisas. Ora, hoje em dia, o sujeito que vai estudar na parte de ciências naturais, quer dizer, vai para o lado do quadrível, ele acha que ele está lidando com realidades. Eu digo, mas nada na matemática é real. Por exemplo, só é real aquilo que é medido. Eu digo, escuta, as coisas não se medem a si mesmas. Quem as mede é o ser humano. E a medição não passa de uma comparação entre uma coisa e outra. A medição não é uma coisa, não é uma entidade, é uma comparação. O que é comparação? Portar as coisas em pares. E você vê, então, a similaridade, a identidade matemática entre os pares. E você diz que isso é uma coisa material. Isso é coisa de louco. É por isso que aparecem teorias como esse negócio de buraco negro e energia escura, essa coisa toda. Por quê? Porque vocês viram que a física do Einstein só se aplica a menos de um quarto da matéria conhecida. Então, deve estar faltando alguma coisa. Então, inventaram um negócio chamado matéria escura, que ninguém nunca viu, que não se pode medir, não se pode ver, nada, e disseram que o universo é preenchido com isso. Eu digo, claro que isso é trapaça. É uma trapaça matematicamente elegante, é claro, ninguém nega. Ninguém está dizendo que ser matemático é ser burro. Eu mesmo tenho... Meu irmão, eu considero um gênio matemático, tenho muito orgulho disso. Mas não quer dizer que a matemática ele tem algo a ver com a realidade. Assim como... Quando ele toca uma música, você pode perguntar, essa música é a respeito do quê? Música não é a respeito de nada, meu filho. Matemática também não é a respeito de nada. São formas. Não é isso? Então, mesmo a geometria é a respeito do quê? As formas geométricas existem? Não, elas não existem. O que existe são coisas que se parecem com certas formas geométricas. Isso aqui, por exemplo, é um retângulo? Não, ele parece com um retângulo. O retângulo geométrico não existe, só existe na cabeça do geômetro. Então, este tipo de confusão destrói a inteligência humana. E no Brasil existe o culto das matemáticas. Se o sujeito é engenheiro, então ele sabe alguma coisa, mas se ele for estudar letras, é desprezível. Então, esse é um dos motivos da ciência brasileira não produzir nada. Por quê? O pessoal ensina matemática para os engenheiros, os cientistas, mas não ensina os caras a ler. E eu já expliquei, qualquer livro de ciência, ele tem um vocabulário estável. Os conceitos científicos têm significados estáveis e referentes conhecidos. Na linguagem geral, não é assim. Cada palavra muda de significado conforme o contexto. Então isso quer dizer que o sujeito habituado a ler só livro de ciência, ele só sabe ler num único plano. Ele não percebe a complexidade do real, ele não está acostumado a lidar com isso. E ele acha que sabe ler. Não sabe, é analfabeto. Analfabeto, na melhor das hipóteses, analfabeto funcional. Eu tenho visto isso. Né? Outro dia tem um rapaz aí que faz um negócio chamado Café e Ciência, ele discute com os terraplanistas. De vez em quando ele acerta. Mas, no geral, o que ele disse são besteiras descomunais que ele não percebe. Um dia ele disse assim, os terraplanistas dizem que ciência é cultura da dúvida, mas no instante seguinte eles dizem que tem um experimento irrefutável. Veja a desonestidade. Cadê a cultura da dúvida se o experimento é irrefutável? Deu aqui sua besta quadrada. Se não existem experimentos irrefutáveis, a cultura da dúvida é impossível, porque tudo será igualmente duvidoso. Você não tem a diferença do certo e do duvidoso para poder fazer a cultura da dúvida. Ou seja, esse sujeito não sabe, ele não sabe. Claro que ele é astrônomo, então ele sabe astronomia, ele sabe matemática. Mas ele não sabe ler. Então ele não entende o que o outro está dizendo. Outro dia ele estava lá criticando um negócio de um terraplanista. Eu não quero entrar no mérito da questão, mesmo porque eu não me sinto qualificado para isso, mas o terraplanista fala, tem aqui a física teórica de partículas, isso é inútil. Daí o cara diz, está vendo? Como pode dizer que a física teórica de partículas é inútil? O cara está querendo dizer que a física teórica de partículas é inútil para resolver a questão de geocentrismo e heliocentrismo, é isso que ele está falando. Não que seja inútil em si, mas o outro ouve e não sabe entender, não entende as palavras. Então, o que fazer com esse cara do Café e Ciência? Volta para a escola primária, reaprende a ler, vai fazer o cursinho do cara Nadalim. Daí tudo que você aprendeu de ciência, daí começa a ser útil, daí você vai saber como usar. Por enquanto você não sabe, é que nem um menino lidando com máquinas complexas, não sabe o que... É o aprendiz de feiticeiro. Quase todo o pessoal, os pirulas do mundo, são todos assim. Eles não entendem o que ouvem e não entendem o que leem, porra. Não tem formação, vamos dizer, literária suficiente, não tem alfabetização suficiente. Esse socioconstrutivismo é o maior crime que se fez contra a infância e a juventude brasileira. Esse negócio de ter de 30% a 50% de analfabetos funcionais no último ano das universidades, isso é um crime imenso. Vocês são capazes de imaginar o desperdício de energia, o desperdício de dinheiro que isso representa para o Brasil? Isso é mil vezes pior do que qualquer mensalão ou petrolão. O pessoal fala do petrolão porque tirou dinheiro diretamente. Digo, mas esses caras tiram o dinheiro e incapacitam milhões de crianças. Isso é um genocídio mental. Não estou brincando. Eu digo, todos ministros da educação dos últimos 50 anos, por mim, estariam todos na cadeia, porque são eles que fizeram isso. E essas entidades, eu contribuí com tanto para a educação brasileira, você também, todos vocês. Na próxima eleição vai aparecer, está aqui o fulano que deu não sei quanto para a educação brasileira, está indicando tal candidato. Não voto no candidato desse cara mais de jeito nenhum. Por quê? Você contribuiu para a educação brasileira? Você contribuiu para a destruição da inteligência das nossas crianças. E não está nem um pouco arrependido. Está orgulhoso do que fez. Porque provavelmente ele é também um analfabeto funcional. O analfabetismo funcional não incapacita a pessoa. Ao contrário, psicologicamente reforça a pessoa. Porque ele não sabe que não entende. Então ele entra no negócio do Dunning-Kruger. Quanto menos ele conhece um assunto, mais ele se sente autorizado a falar a respeito, mais ele sente que sabe. Quanto menos sabe, mais sente que sabe. Quer dizer, o homem que estuda, por exemplo, Aristóteles escreveu um livro chamado Questões ou Perguntas. São milhares de perguntas cuja resposta ele não sabia. Você imagina a consciência aguda que esse homem tinha dos limites do seu conhecimento, do seu horizonte de consciência e, portanto, do seu repertório de ignorância. Eu não sou capaz de formular 2.000 perguntas sem respostas. Posso, sei lá, 100, 200, 300. Mas Aristóteles, que foi o homem mais inteligente do Ocidente, ele sabia tudo o que lhe faltava saber. Pelo menos não é tudo. Ele escreveu quase tudo que lhe falta. Tem outro que muito que ele não escreveu, com certeza. Não é certo? Mas, nesse esquema do Dunning-Kruger, os caras provaram experimentalmente que quanto menos uma pessoa sabe de um assunto, mais ela se sente segura para falar a respeito. Por exemplo, o pessoal que fala da doutrinação comunista, etc, etc. Eu sei que isso existe, eu sei que existe a hegemonia comunista. Mas qual é a medida, qual é a extensão do problema? Eu não tenho a menor ideia. Isso precisa ser pesquisado. Eu estou implorando há anos, vocês têm que fazer uma pesquisa sobre teses universitárias anticomunistas rejeitadas. Não é que foram rejeitadas, foram desaprovadas. Não, não foram aceitas nem para exame. Não pode falar disso. Né? Então, você ter a medida correta da dominação opressiva, tirânica, autoritária, ditatorial que os comunistas estão exercendo sobre toda a cultura brasileira nos últimos 50 anos. Só que nesse país você fala de cultura, você ouve esses generais, esses ministros, eles pensam que cultura é só um enfeite. É? Eu digo, não, meu filho, você não tem ideia do que é cultura. Por exemplo, outro dia, né, o Jairo Teixeira, que é criador e domador de cachorro, e é meu aluno, tenho muito orgulho disso, tem um aluno inteligentíssimo, mostrou a penetração da mentalidade politicamente correta na criação de cachorros. Agora, por exemplo, você não pode dizer que o fulano é dono do cachorro, ele é tutor do cachorro. E isto vai entrando. Isto é cultura, porque isto penetra no cotidiano e no subconsciente de todo mundo, e o pessoal vai aceitando. Guerra cultural não está em livros, meu filho. Está, por exemplo, você tem um problema com a mulher, ele vai consultar um conselheiro matrimonial, o conselheiro matrimonial vai orientá-lo de maneira conveniente ao movimento comunista. E ele não vai nem perceber que o divórcio ou o casamento dele são um instrumento de guerra cultural. É isto que é guerra cultural, generais. Vê se acorda, porra! Hã? Eles pensam que cultura é só livro, disco. Mas que estupidez, meu Deus do céu! Hã? Quer dizer, no Gramsci está muito claro que a cultura comunista tem que entrar em todos os setores da vida social. Os mais íntimos e mais informais. É ali que está a guerra. Por exemplo, guerra cultural é mandar os meninos do partido entrar no concurso público para ser funcionário público. Hã? Fizeram aqui um concurso para lixeiro, vai lá, entra lá. Você já, como lixeiro, você já é funcionário do Estado. Amanhã você pode ser diretor da coleta de lixo. Isso é que é guerra cultural. Isso é que guerra cultural é só blá, blá, blá. Blá, blá, blá, o que tem nas suas cabeças, seus burros. Né? Então, pensa que é só general que é assim, vou contar o episódio. Quando eu tive contato com o pessoal do Instituto Liberal, eu comecei a falar lá no Fórum da Liberdade no Rio Grande do Sul, que era um negócio meritório, sem sombra de dúvida, né? Eu sempre dizia para os liberais que eles tinham que se aproximar dos militares e para os militares que eles tinham que se aproximar dos liberais. Enquanto isso, militares, general Ibiapina, presidente do Clube Militar do Rio de Janeiro, queria aproximação com o quê? Com o pessoal do jornal Hora do Povo, que era comunista. O Hora do Povo era um jornal que saía com manchete assim, Stalin foi o maior democrata do século XX. Era com essa gente que o general queria aliança. Eu tinha muita conversa com o general Meira Matos. O general Meira Matos foi o comandante da invasão em São Domingos. Era um cara odiado pela esquerda. Ele estava lá o tempo todo conspirando com o gente de esquerda, porque o inimigo dele era os tucanos. Digo, bom, os tucanos não prestam de fato, mas eles não são o principal inimigo, obviamente. Ele está ajudando o PT contra os tucanos. Isso eram os militares. E os liberais, estou falando isso, daí sobe o professor Aguileme, presidente do Instituto Liberal, sobe no pódio do Fórum da Liberdade para pregar o quê? A extinção das Forças Armadas. Esse dia eu falei aquelas famosas frases fatídicas. Cagou tudo. Ou fudeu tudo. Exagerei? É? Até hoje não houve diálogo entre liberais conservadores e militares. Até hoje! Ora, No entanto, tem um monte de gente aí querendo ser deputado, querendo ser vereador, querendo subir na vida. E até pedindo para mim, para eu interferir, para arrumar emprego público para eles. Não vai pedir para sua mãe, né? Então, é isso, gente. Nem tudo está perdido, porque eu vejo que eu tenho alunos muito sérios, muito talentosos, principalmente o pessoal que está fazendo conferência do Borborema, assim, maravilhoso. Se vê que elogiar os caras no Brasil, você não pode elogiar porque o cara já corrompe no instante seguinte. Então, não estou elogiando, vocês são todos filhos das putas. Pronto. Ficou bom agora? Então, continue trabalhando, gente. É isso aí. Hoje não vou responder pergunta nenhuma. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.